Solta pra cá. Ó, oh, avisa o verão que vai chegar quente, é nóis. É a maloca, é a maloca. Se deixar botar balinha, toma sua de piroca. É a maloca, é a maloca. Se deixar botar balinha, toma sua de piroca. De piroca, surra de piroca. Se deixar botar balinha, toma sua. Surra de piroca, surra de piroca. Se deixar botar balinha, toma sua. Surra de piroca, surra de piroca, se deixa botar balinha. Surra de piroca, surra de piroca, se deixa botar balinha. Surra de piroca, surra de piroca, surra de piroca, se deixa botar balinha, toma surra de piroca. Segura a bomba! Sala 7, viu, ladrona? Esse cabelo duro, é hoje que eu bagunço esse cabelo duro. É hoje que eu bagunço esse cabelo duro. É hoje que eu vou empurrar. Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar. Esse cabelo duro, é hoje que eu bagunço esse cabelo duro. Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar.